lá vai ele, com a cabeça enfeitada, sem saber que a sua amada lhe traiu com outro alguém. Já estou preocupado, algo está acontecendo. Onde o meu amigo passa, ficam todos cochichando. Sinto que estão querendo lhe dizer alguma coisa sobre a sua pessoa, ou então do seu amor. Mas ele não está gostando e fica todo sem graça quando escuta alguém cantando. Lá vai ele, com a cabeça enfeitada, sem saber que a sua amada lhe traiu com outro alguém. Saber que a sua amada lhe traiu com outro alguém. Ficam todos cochichando, sinto que estão querendo lhe dizer alguma coisa sobre a sua pessoa, ou então do seu amor. Mas ele não está gostando e fica todo sem graça quando escuta alguém cantando.